ouça com atenção. Bom dia, Mônica. Bom dia, Suzana. Sua casa está em ordem agora? Graças a Deus está. O container chegou na quarta-feira e trouxe nossas coisas. Foi uma festa. Que bom! Já arrumamos a casa, os armários, ficou muito bom. Daqui a uma semana, vamos poder convidar você e seu marido para jantar. Não se preocupe, você ainda tem muito trabalho. Responda. 1. Quando chegou o container? O container chegou na quarta-feira. 2. O que ele trouxe? Trouxe as coisas de Robert e Mônica. 3. Como está a casa agora? Está em ordem. 4. Quando eles vão convidar Suzana e o marido para jantar? Vão convidá-los daqui a uma semana. B. Agora ouça mais este diálogo. Robert, sua casa está em ordem agora? A casa está, mas a garagem não. Pusemos muitas coisas lá, porque ainda não sabemos o que vamos fazer com elas. A garagem está cheia, completamente cheia. Mudança é assim mesmo. É, eu sei. Mas ontem foi complicado. Tentei pegar um tapete para a sala de jantar, mas não consegui entrar na garagem. Vou ter de comprar um tapete novo. Responda. 1. Como está a casa de Robert? A casa de Robert está em ordem. 2. E a garagem, como está? Por quê? A garagem não está em ordem. Está cheia de coisas. Completamente cheia. 3. Onde está o tapete que Robert quer pôr na sala de jantar? O tapete está na garagem. 4. Por que Robert precisa comprar um tapete novo? Porque não conseguiu entrar na garagem para pegar um tapete.